Bem-vindo ao podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Estou aqui hoje com o pastor Ranulfo Raposo. Oi, Matheus. Tudo bom? Tudo. Primeiramente, é um prazer, uma honra estar aqui contigo. Há um tempo já, a gente está tentando começar uma série agora para ver qual a situação, como que a Igreja Adventista está em vários países ao redor do mundo. Sim. E o pastor Ranulfo Raposo é brasileiro. Sim. E é pastor de igreja americana. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. É. E que eu acho que é uma oportunidade, assim, única. E atualmente está fazendo o doutorado dele, é ministerial na Andrews. Sim, na área de pregação bíblica. Pregação bíblica. Uhum. Muito interessante. Então, vamos tentar aqui ver um pouco sobre qual a situação da igreja adventista, mais especificamente americana, aqui Sim. nos Estados Unidos. Tá bom. Como você vê a igreja americana daqui, pastor? É uma coisa, assim, mais viva, mais... O evangelismo aqui nos Estados Unidos está praticamente morto. Morto? Né? É. O americano está muito desanimado com o evangelismo público, né? Uhum. Ele viu o crescimento na América do Sul, na Filipina, ao redor do mundo, ele não consegue entender por que eles não conseguem crescer. Né? Mas é que as igrejas aqui se tornaram muito frias, né? A gente vê também que o povo no Brasil, por exemplo, em outros países, né? O pessoal é muito mais amigo, né? Quando as visitas vêm na igreja, o pessoal cumprimenta, dá mais atenção, que o povo americano em geral é mais frio, né? Então a gente tenta ensinar o povo que nós temos que... O problema não está com as pessoas lá fora, o problema está conosco. Uhum. Né? E o pessoal tem que se conscientizar que realmente nós é que temos que mudar, né? O problema está conosco, não está na mensagem, não está nem com as pessoas lá fora. Então seria tipo um reflexo da cultura aqui? É, exatamente, né? Principalmente, por exemplo, eu moro na área fria dos Estados Unidos, né? Dizem que, por exemplo, na Califórnia é mais fácil ganhar almas, porque lá o clima é mais ameno, ah. O povo em geral é mais amigo, né? E isso ajuda, né? Na pregação do evangelho aqui, por exemplo, são 6 meses de frio no inverno, né? A pessoa não tem coragem de sair lá fora na rua. Entendi. Então, geralmente isso esfria a pessoa, né? Mas, então, o frio esfria espiritualmente. Isso, por um lado, é muito ruim, mas, por outro lado, a gente vê as bênçãos de Deus. Porque eu nunca consegui ver meu ministério na América sem muitos batismos. Né? Eu me considerava como um pastor não bem-sucedido, porque eu fico comparando com os outros no Brasil, uhum. que falam para mim, esse ano eu batizei lá na Bahia 700 almas Nossa. Em um ano. Eu estou envergonhado, né? Uhum. Porque isso não existe na América, em lugar nenhum. Nem o Mark Finney faz isso. Mas no Brasil eu sei que acontece, eu acredito que eles não estão mentindo, é verdade, realmente batiza muito. Agora, o contexto é outro, né? E no Brasil existem muitas pessoas também que Deus está... O Brasil é diferente do contexto. Aqui nos Estados Unidos, a maioria do povo já é protestante. Então... Uhum. Fica mais difícil para converter o que é tipo uma barreira assim. Já acho que eles já conhecem a Cristo, né? Por que que vão trocar de religião, né? Ah, é o que tá. eles acham. Mas aqui realmente precisa pregar o evangelho também. O povo americano está muito carente. Eu reconheço que o campo aqui está realmente precisando de uma mensagem cristocêntrica, né? Não somente apresentar as nossas dores. Eu não desse tema, achei interessante. Cristocêntrica. Exatamente, porque nós temos um problema muito grande, que é o problema do legalismo, né? E a gente gosta também de argumentar muito as nossas doutrinas. O que acontece, a gente geralmente não consegue ninguém para Cristo dessa maneira, né? Uhum. A gente ou empurra as pessoas para com raiva da igreja, né? Criticando ou argumentando, ou a gente desanima as pessoas. Eu acho que o melhor método de levar as pessoas para Jesus é para apresentar Cristo primeiro, né? E depois então apresentar as doutrinas, né? E Deus te abençoado esse país, sabe? Tem muitas bênçãos aqui, muitas pessoas ainda estão aceitando o evangelho. O crescimento aqui é muito menor, principalmente aqui, por exemplo, na área que eu moro, essa associação, a cidade de Boston foi declarada a cidade mais secular do mundo. Mais secular do mundo? Do mundo. Nossa, aqui nos Estados Unidos, em Boston. Mas, tipo assim, só para você ter uma ideia. Mais que aqui os estados, que mais as cidades que qualquer, europeias. Mais que qualquer cidade europeia. O povo é extremamente educado e não tem interesse nenhum na religião. Entendeu? Uh-huh. É o postmodern que eles chamam, né? Eles não têm interesse nenhum. Eles têm aversão de religião. E como fazer para alcançar essas pessoas? O problema Principalmente os membros assim, da igreja. a gente tenta vários métodos e se reconhece que hoje em dia tem que realmente levantar apresentar o evangelho, porque essas pessoas são tão ignorantes da palavra de Deus que elas a gente assume que elas são protestantes, mas na realidade não são. Já fizeram várias pesquisas que agora o povo americano agora ele diz que ele tem religião, mas na realidade não frequenta a igreja. E o Russell Bohr fez um research. Seria tipo os católicos do Brasil, por É, exemplo. isso, né? Vão na igreja só 2 vezes ao ano, né? Na época da Páscoa e na época do Natal só. E então, o povo americano, ele está muito frio, ganha muito dinheiro, mas em matéria de religião, eles estão muito frios. Então, há uma necessidade muito grande de pregar o evangelho aqui. Eu acredito, sabe? Eu acredito que Deus me trouxe aqui com esse propósito, né? De pregar o evangelho para o povo americano. E tem algum meio assim que você acha que seria mais eficaz? De repente, alguma mídia, Eu televisão, ou ato, eu você acho. curso assiste tanta televisão? Eu acredito ainda no evangelismo público. Na nossa área local, nós vamos ter uma nova campanha em abril, que o povo aqui da Nova Inglaterra, eles são muito católicos nessa área aqui, né? Então nós vamos ter uma campanha evangelística para alcançar esse povo, Povo católico, sim. daqui da Nova Inglaterra, né? A maioria são todos católicos. E é muito difícil de largar a igreja católica. Não é como o católico no Brasil. Mas então esses católicos são mais religiosos? Você acha que os Mas sim, protestantes. são. Mas eles são muito duros. Agora, nós temos então que apresentar Cristo para essas pessoas, que elas estão carentes de conhecer Jesus. Então, quando você apresenta o Evangelho eterno, que é Cristo Jesus crucificado, então essas pessoas vão aceitar as nossas doutrinas. Esse é o método que o Espírito de Profecia diz que a gente tem que usar. Eu não estou querendo criticar os americanos, mas eu sei que a gente saiu um pouco fora do roteiro, entendeu? A gente prega muitas doutrinas e deixa Cristo de fora. E a gente assume que as pessoas já estão convertidas. Então, quando elas vêm para a igreja, começa a criar problema porque nunca foram convertidas. E assim, que a Bíblia fala da igreja de Laodiceia, né? Você acha que realmente aplica assim para a igreja Realmente, americana? a igreja de Laodiceia se aplica aqui. O Brasil está fora desse contexto de Laodiceia. Né? Existem algumas igrejas no Brasil, Eu acho que talvez em São Paulo ou no Rio de Janeiro, com a globalização acaba sendo uma coisa mais ou menos. mas os Estados Unidos em si geralmente está o cumprimento de Laodiceia. É uma igreja que está rica, né? Que não tem necessidade de nada. Né? O americano aqui tem tudo. Só para você ter uma ideia, né? O salário de miséria aqui do americano, o poverty Poverty salary, level. é 40 mil dólares por ano. Você quando você for para o Brasil, começa a rir. São 120 mil reais no Brasil, né? Mais ou menos, né? Um Dá pouco pra você menos. comprar uma casa aí. Pois é, o que, não, por ano, né? 120 mil Só por ano. 10 mil reais O por ano, por americano, mês, nossa, quem fala de ganha menos de deputado 40 isso. mil está no poverty line, né? É o miserável. Então o povo americano ganha muito dinheiro e eles têm um padrão de vida muito bom, mas olha, tem muitas bênçãos aqui, sabe? A gente vê, eu fico vendo que nas igrejas o povo é sincero, né? As pessoas que estão realmente tentando seguir a Cristo, aqui na igreja a gente vê muita a mão de Deus, e eu fico vendo que Deus tem um propósito em cada geração, assim como ele usou José na geração de José, né? Moisés na sua geração, Deus usa o seu povo, né? Em cada geração. E Deus tem um carinho muito grande com o povo americano, porque aqui foi começou a obra, né? E segundo o Espírito Profecia, aqui que vai terminar também, né? Vai haver um grande avivamento na Nova Inglaterra. Antes de Jesus Aqui voltar, na Nova Inglaterra em de específico? acordo com o Espírito Profecia, muitos milhares vão se converter ainda, Nossa, antes da mano. volta de Cristo. E aqui começou também o movimento do William Miller, né? Na era da Nova Inglaterra, né? Em Nova York e também aqui na New England, né? Ele pregou toda essa área aqui. Todos os pioneiros estavam aqui No nessa mesmo área, né? cenário mais fria, Começou aqui. vai para essa área mais quente depois disso. Exatamente. Dizem que agora o povo americano está nessa fase, né? De aversão à religião, mas a história se repete. Dizem que eles vão realmente haver um novo revivamento. E quanto assim aos jovens? Que, tipo, eu percebo aqui, eu vou aqui nas igrejas americanas, Quase não tem não jovem. tem jovem. Então, tipo assim, o que eu presumi foi o seguinte, ou o jovem está no colégio adventista, Geralmente estão no colégio adventista. ou o jovem saiu da igreja. E isso acontece também. Como o número de batismo aqui é pouco, a gente vê menos jovens. Mas a maioria são problemas que a gente não consegue explicar, né? Muitos saem da igreja, né? Isso que acontece. No Brasil sai também, né? Sai também, bastante. Mas... te compensa, talvez? Tanto... Agora o crescimento no Brasil é muito forte, então isso ajuda muito, né? O Brasil é o país que mais adventistas tem no mundo, né? Assim... Inclusive, eu ouvi falar um comentário hoje, que um positivo, né? Que o Brasil está indo muito bem, né? No qual? Na religiosa? Né, na área da pregação do Evangelho, né? Inclusive, Assim, vai ser como que seria talvez alguma coisa para você agregar ele para a igreja? Vai... pegar mais jovens, uma coisa assim que eu acho que parece bem difícil, você pegar jovens fora, jovens especificamente fora do mundo para colocar ali para a igreja, tipo... A gente tem que continuar o trabalho entre os jovens, né? Fazer amizade com eles e usar os jovens para fazer o trabalho, porque a igreja tem que ter atividade feita pelos jovens, né? Para manter o trabalho vivo. Todo mundo tem que participar do trabalho da igreja. Como fazem no Brasil, né? A gente tem JT, a gente tem outros programas, muita música, e atividades para a igreja, evangelismo, grupos pequenos. A gente tem que envolver o jovem no que a gente puder. Você quer fazer mais alguma pergunta na área de evangelismo? Não, acho que a gente pegou, queria alguma opinião de alguém que está dentro mesmo para falar um pouco da situação da igreja. E olha, aqui nos Estados Unidos, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas não têm nem interesse em fazer teologia. Esse é um outro problema aqui na América, né? Então, Deus, o que Deus está fazendo? Está trazendo pessoas estrangeiras aqui para trabalhar com o povo americano. Porque não tem nem pastores suficientes aqui, entendeu? Pastores americanos. Americanos. Porque dizem que, em geral, 80% de todas as pessoas que começam aqui como pastor, em 10 anos estão fora da obra. Sério? Não como pastor, por exemplo, não que saem da igreja, mas vão para outro campus, né? Ou viram professor, ou não querem mais ser pastor, porque é muito difícil, né? No contexto que nós temos aqui na América, a pessoa continuar no campo, né? Porque é um campo muito difícil, né? Eu não sei dessa estatística. Exatamente. Então, Deus está trazendo muitas pessoas estrangeiras aqui. Então eu fui beneficiado, né? As portas se abriram e agora sou pastor de igreja americana. E houve alguma barreira assim? Falar, nós estamos com um pastor brasileiro aqui. Não, nunca tive barreira. Nunca teve? Não. Quando eu me formei do teológico, eu fui entrevistado pela conferência do Norte da Califórnia e eles falaram comigo, nós queremos que você trabalhe com igrejas americanas. Você tem algum problema com isso? Eu falei, não, nenhum. Eu pensei que eu fosse trabalhar com brasileiros, mas Deus abriu as portas para que eu trabalhasse com americano. E estou com a obra americana até hoje. E eu estou muito feliz, porque eu reconheço que Deus tem me usado, né, a experiência que eu tive no Brasil, para ajudar aqui o povo americano, né? Principalmente na área do evangelismo. E eu tenho muita fé que aqui as igrejas vão realmente ter um novo reavivamento, né? Agora, não é por falta de conhecimento, que o povo americano sabe muito. Ele escreve muita literatura, o Brasil traduz e usa lá. Só que, infelizmente, eles não põem muita prática, né? O pessoal fica acomodado. Mas eu creio que com oração, com o poder do Espírito Santo, as coisas vão melhorar, né? A gente tem que ser positivo. Agora, as igrejas aqui... O potencial para crescimento aqui é fenomenal, né? Eu tenho uma visão de evangelismo aqui na área que eu estou, por exemplo, nessa cidade que eu moro aqui, que é muito grande, né? São quase 1.000.000 de pessoas, né, na nossa redondeza aqui. Worcester, né? É a segunda maior cidade do estado de Massachusetts. E eu vejo aqui um grande número de pessoas de vários países nessa cidade, inclusive de brasileiros, né? Que o Worcester tem um grupo muito grande. O potencial é realmente para ganhar almas é maravilhoso. Muito obrigado, pastor Renan. Tá bom, Matheus. Desculpa tomar seu tempo aqui. Não, eu que estou feliz que você está fazendo essa entrevista. Muito obrigado. E que você possa continuar então a fazer esse research e que possa ser usado para a honra e glória de Deus. Obrigado por tomar seu tempo, hein? Fique com Deus.